No meio da tarde de sexta-feira, por volta de 15 horas e 30 minutos aproximadamente, equipes do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foram deslocadas para atender a um acidente de trânsito na marginal da BR-277. Segundo informações, na altura do quilômetro 719, logo após um viaduto, local conhecido como Baixada do Leão, nas proximidades da divisa dos municípios de Santa Terezinha e Foz do Iguaçu, uma pessoa precisava de auxílio em virtude de ser vítima de um capotamento. O que foi apurado no local pela equipe do Corpo de Bombeiros foi que um Renault Clio com placas de Palhoça, Santa Catarina, que era conduzido por Carlos Henrique Dias, capotou ao sair da pista. O cidadão, que estava sozinho no carro, foi socorrido pelo SIAT. O homem, de 33 anos, tinha ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. A concessionária Eco Cataratas foi acionada para o recolhimento do veículo. Uma equipe de socorro da própria concessionária esteve no local, mas a vítima já estava na ambulância do SIAT e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência. E mais uma vez, o grande número de curiosos por pouco não provoca novos acidentes. A má e velha mania do brasileiro em parar para observar situações de risco acaba colocando em xeque a própria vida. Um indivíduo por pouco não foi atropelado ao atravessar a rodovia sem observar a circulação de veículos. Uma bela bronca da Polícia Rodoviária Federal no cidadão desatento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.